acordo com saudade teus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. E lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje sofri com saudade esse amor que se desfez. Assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Triste canção, assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e sofrer.